pastor chamou um jovem evangelista e disse: vamos comigo a tal cidade, vamos fazer uma cruzada evangelística e tudo que eu ganhar, eu te dou a metade. E o evangelista, muito ambicioso, disse: pastor, vamos logo. E eles foram para uma cidade distante e fizeram um trabalho de divulgação sobre uma cruzada na praça da cidade. E na noite marcada, muita gente compareceu. O evangelista estava todo feliz. Aquela cruzada estava sendo um êxito. E o pastor pregou uma palavra tão poderosa que muita gente, chorando com lágrimas nos olhos, veio à frente. E naquele momento, centenas e centenas entregaram a vida para Jesus. A reunião foi uma bênção e depois de despedida a multidão, o evangelista foi conversar com o pastor. E muito interessado disse: pastor, e aí? Vamos dividir o resultado? E o pastor disse: com certeza. Você tem direito à metade de tudo. O evangelista, todo feliz, dizia: ah, é? E quantos reais eu vou receber? E o pastor disse: reais? Que reais? É, dinheiro. Vamos dividir o dinheiro. E o pastor, olhando compadecido para aquele jovem evangelista, viu que ele estava na obra só por ganância, pensando em fazer daquilo um meio de vida. O pastor ficou muito triste. Contemplou naquele moço a mesma atitude de Judas, que seguia o Senhor Jesus interessado na bolsa, que achava demais pegar um vaso de alabastro caríssimo e perfumar o corpo do Senhor Jesus, comentando cinicamente: para que esse desperdício? Um perfume tão caro, a gente podia vender e pegar o dinheiro e até dar para os pobres. O pastor continua olhando para aquele moço, tão decepcionado. Um moço que poderia ter um grande futuro na obra de Deus, mas que estava ali interessado somente no dinheiro. E o pastor disse: você chegou a contar quantas pessoas entregaram a vida para Jesus? O evangelista disse: ah, eu sei que foram muitos, mas eu quero saber é da oferta. E o pastor disse: de todas as almas que entregaram a vida para Jesus hoje, você tem parte. De cada alma, você tem um galardão. E quando o Senhor Jesus vier, você receberá dele a sua parte. E aquele moço retirou-se ao mesmo tempo envergonhado e furioso, pensando: que pastor sem vergonha, enganador, prometeu-me dar metade e não me deu. E ele ficou contrariado, mas desprezou a verdadeira recompensa. O apóstolo Paulo dizia: importa que o evangelho seja pregado. Se alguém quer pregar por ganância e por interesse, tudo bem. Se alguém quer pregar por amor, tudo bem. Mas importa que o evangelho seja pregado. Qualquer pessoa que anuncia a Cristo está fazendo a obra de Deus. Se a pessoa está interessada no dinheiro, então a sua recompensa é só para este mundo. E Deus até permite que ela consiga dinheiro, sim, porque a recompensa dela é financeira, é neste tempo, é neste mundo, e ela já recebeu o que queria. Mas aqueles que creem na eternidade e que trabalham para Jesus Cristo sabem verdadeiramente que nós plantamos, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E que um dia, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada pessoa receba o que tiver feito por meio do corpo. Jesus Cristo afirmou: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Por isso, no tribunal de Cristo vai se manifestar um fogo santo, e ali a obra de cada um vai ser provada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, nós lemos: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia com letra grande, hein? O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você está fazendo a obra por amor, pode ter certeza que a tua obra será provada pelo fogo e ela não se extinguirá. Mas se você está fazendo por interesse, toda a sua obra se queimará e você sofrerá o prejuízo. Jesus virou para a multidão que o seguia e ele disse: vocês me seguem só porque eu multipliquei o pão e saciei a fome de cada um de vocês. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Portanto, meu amado e minha amada, arregace as mangas e faça a obra de Deus com todo o teu coração, porque o grande Rei e Senhor Jesus Cristo está voltando, e Ele vem com fogo santo para provar a obra de cada um e dará a cada um de nós um galardão conforme a sua obra.